aqui são amigos de Deus. Amém. Quem é amigo conhece o Todo-Poderoso. Quem é amigo conhece o seu companheiro, aquele que verdadeiramente ama. Então eu peço para você levantar a sua mão e chamar esse teu amigo. Dizer que você quer conversar com ele, que você precisa dele, que você ama ele, que ele é tudo na sua vida, que ele só quer ser adorado nessa noite por você, ele só quer ser lembrado pelos teus lábios, ele quer que você chame por ele. Oh Pai, eu te chamo nessa noite, Senhor, tu és bem-vindo aqui neste lugar, Pai. Eis aí a tua igreja, Senhor, com as mãos levantadas para ti, te chamando, meu amigo, te chamando para vir neste lugar, porque nós queremos ter um encontro contigo. Tu és o mais esperado nessa noite. Nós não queremos nada além da tua presença, porque tudo que nos afasta de ti nós repudiamos. Nós não queremos, nós anojamos, Senhor, mas nós só queremos tu, que és o Deus Todo-Poderoso, que está conosco, que nos ama. Esse teu amor tão grandioso que tu tens por nós, Senhor, é isso que nós queremos nessa noite. Toma este lugar, Espírito Santo, toma as nossas vidas, transforma, cura, liberta, Senhor. Traga as almas que estão perdidas, que estão sedentas para este lugar. Usa-nos, Senhor, como atalaias, Deus. Nós queremos, Senhor, avisar ao povo que é o último dia que está chegando. São os últimos tempos que se aproximam, Senhor. E que não se passe desapercebido, Deus, a tua presença. Que eles possam conhecer o teu amor que liberta, Senhor. Porque somente o teu amor, é no teu amor que somos livres, que somos transformados verdadeiramente, Senhor. Porque quando temos um verdadeiro encontro contigo, é que a nossa história muda, Senhor. Então muda as nossas vidas nessa noite, Deus. Vira a página, Senhor. Vira a página de engano do diabo nas vidas, Pai, das pessoas que estão cegas espiritualmente, Senhor. E vem com o teu mover, vem com a tua mão, Senhor. Nós rejeitamos o diabo, nós rejeitamos o vício, nós rejeitamos a todo espírito de maldade, nós rejeitamos a todo espírito de desunião, nós rejeitamos todo espírito de Jezabel, porque nessa noite somente tu és bem-vindo, Espírito Santo, somente tu és almejado neste lugar, porque nós te esperamos e te pedimos, Senhor, manda teus anjos, nos cobre com a tua armadura nessa noite, Senhor. Quantos aqui querem se arrepender verdadeiramente? Levante a sua mão, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu me arrependo, Pai. Eu me arrependo, Senhor, pela preguiça. Eu me arrependo pela comodidade. Eu me arrependo, Senhor, pela falta de temor. Eu me arrependo, Senhor, pela rebeldia da minha carne, Senhor, que tantas vezes fala muito mais alto do que o meu amor por ti, Deus. A comodidade do meu espírito, Senhor. Nessa noite nós queremos ser confrontados por ti, Deus. Porque de nada adianta, Senhor, virmos a um culto onde somos fortemente abençoados, Pai, se algo não muda na nossa mente, se algo não muda no nosso comportamento, se algo não muda no nosso caráter. Pai, nessa noite queremos ser confrontados por ti. Muda-nos, Senhor. Porque um dia o teu amor nos libertou, Senhor. O teu amor nos libertou, Senhor. Oh, Espírito Santo, quando nós dizemos eu encontrei o teu amor, quantas pessoas, quantos personagens na Bíblia nós vemos que tiveram um encontro com o Senhor, mas quando esse encontro aconteceu, algo mudou nas suas vidas. Você pode ver a mulher samaritana, quando ela encontrou o Senhor, algo mudou na sua história. Você pode ver a vida de Saulo de Tarso, quando ele encontrou o Senhor, algo mudou na sua história. Se você tem algo na sua vida que ainda não mudou, é porque você precisa verdadeiramente se encontrar com o Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. Oh, oh. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Oh, celebre, celebre, celebre diante de Deus. Porque nessa noite Ele tocará o teu coração. Ele mudará a tua vida, mudará a tua história. O Senhor tem algo muito maior para ti do que ser um crente domingueiro. O Senhor tem algo muito maior para ti do que simplesmente servir na casa dEle. O Senhor tem algo muito mais que ultrapassa essas quatro paredes. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Oh, Senhor, estamos abertos para esse mais. Estamos abertos para esse mais, Senhor. Nós sabemos que há muito mais, Deus. Há muito mais, Senhor. Os nossos sonhos não são os teus projetos. Os nossos sonhos não são o cumprimento das tuas promessas. Deus, nós queremos cumprir o teu id, Senhor. Queremos cumprir o teu chamado, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Ele te sonda, igreja. Ele conhece todos os teus caminhos. Ele sabe. Ele sabe por que você está aqui. Que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para sobre todos tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. De Deus aqui, levante as suas mãos bem alta para o Espírito Santo, bem alto para o Espírito Santo. Repita comigo: Espírito Santo, estou aqui nessa noite, vim para te ver, vim para te ouvir, vim para te tocar, vim para ser tocado por ti, vim para te dar o melhor louvor, vim para declarar. É tempo dos profetas se levantarem, é tempo de profetizar sobre o vale de ossos secos. Como profeta que eu sou, eu profetizo agora, porque eu creio, num ambiente como esse, o que sai da minha boca determina aquilo que sai dos céus a meu favor. Eu profetizo: esta é a noite do meu milagre. Dê um forte aplauso e um grito de profetiza. Aleluia! Forte, forte esse aplauso junto com a apóstola Patrícia. Vamos cantar: profetiza, filho do homem, Porto Alegre. Este é o teu tempo. Que posso ver se não vale de ossos secos? Que posso dizer se já se foi a esperança? Depois do tsunami, você tem que cantar isso com muita fé. Lembre-se dos irmãos japoneses, o quanto estão sofrendo. Está exposta. Você pode cantar com paixão. Há muito tempo, se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história, quanto nós. Volte a respirar. Não dê importância se o irmão que está do teu lado está na carne. Feche os seus olhos e adore o Senhor. Não dê importância se alguém aqui dentro não veio para adorar o Senhor Jesus, mas veio para chamar a atenção para si mesmo. Se você está aqui, adore ao Senhor como nunca você adorou. Essa é a noite que vai mudar a história desta geração. Se você crer, grite amém. Impressionante a presença de Deus. Se já se foi a esperança. Vamos cantar com fé, com paixão, com esperança. Nossa vergonha está o quê? Está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria. Não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Quantos querem mudar a história das suas vidas nessa noite? Basta que você creia e abra os lábios. Haja alegria. Venha Espírito. Haja palavra de Deus. Bem forte, aposta, bem forte. Meninas, meninos, vamos bem forte. Aleluia. Ressuscita avivamento no Rio Grande do Sul. Ressuscita avivamento no Brasil. Estados, nações que estão nos vendo pela internet, recebam o poder do Espírito Santo para profetizar e para ressuscitar os mortos, em nome de Jesus. Impressionante a presença de Deus aqui. Impressionante a presença de Deus hoje aqui. Impressionante. Ressuscita. Feche os olhos, levante as mãos. Oh, profetiza, filho do homem. Uau! Usa tua boca pra mudar o teu decreto. Avivamento. Usa tua boca pra amaldiçoar o teu irmão. Avivamento. Seja um abençoador, seja um mudador, seja aquele que a gente te transformou. Yes! Usa tua Profetizo o avivamento, Deus. Eu profetizo o vento impetuoso do Espírito Santo. Eu profetizo um novo Pentecostes hoje, aqui. Para a pessoa que está ao seu lado, podem fechar os corredores. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Ó terra, Labacoto, rababacata, rabacata, rabababacoto, rababa. Repita assim comigo: Espírito Santo, mais forte, Espírito Santo. A Bíblia diz que tu és o Espírito do clamor, da intercessão. Eu te recebo agora, e por isso eu levanto a minha voz para declarar: Satanás, diabo, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua voz agora, levante a sua voz agora, levante a sua voz agora, e comece a declarar: hoje, Deus muda a minha glória. Uau! Dê um forte aplauso para o Senhor. Forte, forte, forte, forte, forte, forte. Impressionante a presença de Deus aqui. Quantos podem ouvir o som do avivamento? Quantos podem ouvir o som do avivamento? Aleluia! Se você pode ouvir o som do avivamento, saia do seu lugar e profetize sobre 11 pessoas. Obediência gera bênção. Desobediência, nós deixamos para o capeta. Aleluia. Abrace 11 pessoas e diga: essa é a noite do seu milagre. Vive, vamos ensaiar, Vive. Gostei, eu também quero. É 11. Vamos ensaiar, Vive. A Helene Martins. Diz que você que vai cantar a música da Helene Martins. Como é que é uma estrofe da Helene Martins? Como é que é? No microfone. Vamos ver. Dá som para Vive. Ó, o Abner já correu na frente, só. O Abner esteve com a Lauriette agora no final de semana. O Abner tá afiado. Como é que é? Sei, é mesmo assim. Sei, é bem assim. Jesus, agora eu vou até embora depois disso. Quantos querem profetizar? Vamos cantar o hino da nossa história? Meu bem, sei, é mesmo assim. É tão difícil suportar. Como é que está, Vivi? Está mais ou menos? Vire para alguém e diga: sei, é mesmo assim. É tão difícil suportar. E a outra parte, não sei cantar. Mas eu sei que você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Quantos dizem: estou em vitória? Canta, Vivi, vamos cantar forte. Vamos cantar forte para Jesus. Meu pai e minha mãezinha já diziam: quem canta os seus males espanta. Ah, é bem assim. Tem a letra? Meu Deus, se o Marco Pereira está aqui, ele vai dizer que é a Elaine que está cantando. Quantos querem cantar para o rei? Então vamos bem forte. Ó, ó. Tem a letra, Joel? Não sabes mais o que fazer. Mesmo para onde ir. Impressionante. E dá certeza que chegou ao fim. Vamos forte. Mas se Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu último filho pra morrer por nós então outrora. Meu Deus, eu tô todo arrepiado. Você então tem por mim. Bota ela aqui nos meus microfones, meus retornos, por favor. Bota a Vivi aqui, por favor. Quantos estão no fundo do poço? Você, isto pode acontecer. Cante bem forte. Cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. O Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Impressionante a presença de Deus aqui. Ele te prometeu. Se considere muito mais que vencedor. Bem forte, bem forte. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Ele te prometeu. Se considere muito mais que vencedor. Impressionante. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua. decorou tudo. Impressionado. Filho, filma aquilo lá em cima, filho, ó. Filma lá em cima. Ou você aí de cima, filma lá. Por favor. Do fundo do poço. Quantos recebem? Deus vai envergonhar os teus inimigos hoje aqui. Se você crer, grite amém. São vencedores. Você é um vencedor. Uau, se você é vencedor, dê um forte aplauso para o rei e grite aleluia. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, aleluia. Antes de você tomar o seu assento, irmão Omar, irmã Sandra, passem aqui no altar, por favor. Apóstolos, pastores, subam aqui para me ajudar a ungi-los, por favor. Aleluia, quando eu me alegro com a unção do próximo, eu sou o próximo a ser ungido. Mas se eu não me alegro, aí não tem mais jeito mesmo. Quem sabe a tsunami te ajude. Vire para alguém e diga assim: cuidado com a tsunami. Que é isso aí, apóstolo? O senhor virou farmacêutico? De Jesus. Quem estava aqui domingo passado? Estou aqui com uma mochila cheia de remédios que um pai e uma mãe trouxeram, porque o seu filho, desde que nasceu, quantos anos tinha o menino? Quantos anos? 12? 11? 12? 12 anos? 11? 11 anos o menino usando essa mala de remédio para epilepsia. E os pais trouxeram o gurizinho aqui, isso semana passada. E aí nós impusemos as mãos sobre o menino e declaramos: Jesus é maior do que a epilepsia. Aí o pai e a mãe estão todos felizes, trouxeram uma mochila de remédio aí, porque o menino está curado, não toma mais nada. Quantos dão glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Ajoelhe aqui, por favor, Omar e Sandra. São os novos diretores do diaconato e também responsáveis pelos batismos. Teremos batismos nos próximos dias. Além do irmão Omar ter mais tempo de fé do que eu tenho de vida, por isso que os cabelos dele são tão escuros quanto os meus, e tem uma experiência vasta. Tem uma experiência vasta, foi discipulado por alguns dos homens mais poderosos desse estado e desse país, e humildemente ele está bastante tempo conosco. E quando ele apareceu aqui, eu disse para ele na frente de toda a equipe, eu disse: olha, Deus está com você. E Deus, no momento certo, Deus vai levantar você para nos ajudar. Então, é quase certo, eu não sei, a Bíblia diz que onde existem profetas e mestres, pastores orando e jejuando, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo manda, unge apóstolo, unge pastor, unge evangelista, provavelmente, 14 de abril, nós teremos um grande culto aqui, encerrando 40 dias de jejum, com ministros de fora. Provavelmente nós vamos ungir alguns amados pastores, outros apóstolos, e nós vamos conquistar o planeta Terra para Cristo. Eles não estão sendo ordenados pastores, eles estão recebendo unção para liderar o diaconato e os batismos. Teremos batismos nos próximos dias, nas águas, amém? Então, apóstolos, pastores, levantem as mãos para cá para receber os amados E é quase certo, Espírito Santo confirmando, dia 14 de abril eles receberão a unção pastoral. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Levantem as mãos para cá. Olho, por favor, apóstolo. Meu bem, coloque olhos. Uau, que unção poderosa. Levante as suas mãos e diga: canta, aleluia. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, apodera-te deles no nome de Jesus. Apodera-te deles no nome santo de Jesus. Apodera-te deles no nome santo de Jesus. Apóstolos, pastores, impõem as mãos sobre eles, desatem bênçãos sobre eles, arranquem velhos mantos. A Bíblia diz que um vence a mil, dois vence a 10 mil. Chocotorabacaia, igreja do avivamento, diaconato, profetizem sobre eles. A poder nas vossas bocas. Uau! Arrancamos velhos mantos. Maldições de líderes que disseram: não frutificarão, não crescerão, não servirão. Nós arrancamos esses mantos. Proibimos essas profecias. Declaramos autorizados, legitimados para um novo tempo de liderança, um novo tempo de frutificação. Eis que eu renovo as vossas forças. Vocês têm me pedido não somente sabedoria, vocês têm me pedido saúde e libertação para vossa casa e para vossa família. Eis que eu vos dou isso, e vos dou prosperidade. Vos dou prosperidade. Prosperarão, prosperarão, prosperarão no sobrenatural. Aleluia. Os abençoamos e os legitimamos para liderar um avivamento no nome de Jesus. Dê um forte aplauso para o Senhor. Depois do culto, cumprimentem os amados. Aleluia. Podem descer. Deus os abençoe, filhos. Obrigado. Ministério de louvor, obrigado. Podem descer, por favor. Sentem, dando glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes? Aleluia. Glória a Deus. Meu sobrinho Gabriel de Canoas já chegou ou não veio? Não veio? Já chegou ou não veio? Aleluia. Meu Jesus. Cláudia, você sabe como você faz, o Gabriel que sabia isso, como você faz para votar no pastor Alfredo dos Estados Unidos? Não lembra? Alguns pastores, você poderia vir para mim, filha, por favor? Nem que você tenha que ligar para o Gabriel. Os apóstolos de Canoas já chegaram? Não? Gabriel não veio? Tá ok. Tá ok. Existe uma disputa nos Estados Unidos com alguns pastores brasileiros que estão lá sobre quem foi o pastor que mais ajudou a comunidade ou um pastor que mais receba votos. O pastor que mais receber indicações de qualquer parte do planeta vai ser o pastor que será reconhecido como representante dos brasileiros do Norte América, e ele vai ganhar rádios para pregar o evangelho lá. E esse pastor, nós profetizamos sobre ele quando estivemos na América. E esta semana vamos estar conversando, confirmando para vocês. Abril, segunda quinzena de abril. É quase certo, esta semana confirmaremos. Estaremos em uma cruzada com 10 igrejas nos Estados Unidos. E quem estará ministrando louvor será Kim Walker. Esta menina que já ressuscitou 18 mortos através do seu louvor. E vai ser a hora. O apóstolo Valdir não conseguiu fechar a agenda com ela. O apóstolo Valdir foi para a Europa. E nós vamos estar com ela. E vamos trazê-la aqui para ministrar esta unção de ressurreição de mortos sobre nós. Quantos dizem amém? E eles me procuraram hoje, pedindo que nós os apoiássemos. E eles gostariam que o nosso programa de rádio fosse transmitido ao vivo para mais de 50 mil brasileiros nos Estados Unidos, pois ouviram falar que tem um avivamento sobre a tua vida. Vire para alguém e diga: tem um avivamento sobre a tua vida. Aleluia! Então a Claudinha vai ver, se arruma isso para mim, e eu vou colocar no telão, e eu peço a vocês que entrem nos vossos computadores e votem no pastor Alfredo. É só colocar X sobre o nome dele, e nós vamos ter rádios nos Estados Unidos. Quantos dizem amém? Bom, quem esteve aqui domingo passado? Uau, primeiro eu vou dar os CDs. Venham os diáconos, por favor. Temos quantos CDs? 100. 100 CDs de Parnassá número 2. Ó, a multidão já está correndo, isso mesmo, já chega aqui antes do diácono já. 100 CDs do Parnassá. Olha só que coisa linda isso, meu amor. Filma isso, meu filho. Filma isso e, por favor, me coloca no YouTube. Coloca no YouTube. Fome pela palavra de Deus. Parnassá 2. Isaías 45, versículo 1 e 2 diz: eis que eu vou na tua frente para destruir as portas de ferro, para... Olha aqui um Walker aí, ó. Vocês estão afiados, hein? Olha aqui um Walker aí. Ela foi arrebatada, teve um encontro com Jesus. Eu não sei como é, só Deus só faz isso com os gringos, né? Acho que eu vou me pintar de gringo. Eu estou há 18 anos jejuando e Jesus não me arrebata. Os gringos vão num showzinho lá, é arrebatado, volta, grava CD mais do que a Darlene da Austrália e ressuscita a morte. Quando acontecer aqui, vocês vão ver só. Marja, você quer dar o testemunho? Vem aqui, Marja, por favor. Compre o Campeonato Paulista 2011. Você vai ver um filho nosso lá com a camisa 10 fazendo time no Campeonato Paulista. Quem orou e quem conheceu o Léo Gamalho? Você não aproveitou para pedir autógrafo para ele aqui? Pode subir, filho. Agora ele vai ser o principal centroavante da seleção brasileira. Eu vou andar no jatinho dele. Você, como você é meu filho, eu vou convidar você para andar junto. Quantos dizem amém? Quantos lembram que nós profetizamos sobre ele? 6 meses desempregado. 6 meses desempregado. Agora já está no Campeonato Paulista, aparecendo na televisão, e vai quebrar tudo no nome de Jesus. Estou com pena dos colorados, porque ele vai assinar contrato com o Grêmio de Porto Alegre. Coitadinho dos colorados. Amém. Vocês são terríveis. Vocês são a melhor igreja do mundo. Bom, depois que você escutar os CDs, dê de presente para alguém. Isaías 45, do 1 ao 3, diz assim, ó: eu vou na tua frente, eu destruo os teus inimigos. Aleluia. Eu destruo as paredes de ferro, para te dar o quê? Riquezas ocultas. Isso no hebraico é Parnassá. O que é Parnassá? Está todo mundo doente e você tem um hospital de milagres. Amém. O que é Parnassá? Está todo mundo preso e você é mais importante que um juiz de direito. O que é Parnassá? Parnassá é: está todo mundo desempregado e você tem uma empresa multinacional. O que é Parnassá? As igrejas estão todas vazias e você está pregando num estádio. É esse CD que eu dei para você. Era só o que eles queriam que nós pregássemos fora aqui do ministério. Vale a pena. Amém, filhos? Bom, ela vai ser um testemunho de milagre. Eu quero... Ó, já tem mais dois aqui para dar testemunho. Bom, já está de bom tamanho. Um câncer e o outro não sei. Uau, meu bem. Fala, Marja. Que bom revê-la. Tudo bem? Tudo bem, apóstolo. Graça e paz, igreja. Amém. Eu quero dar o testemunho realmente dessa porta que Deus abriu para o Léo. Ele tinha chego da China, acho que foi em novembro. E em seguida ele tinha recebido uma proposta e eu não senti paz no coração, ele até balançou, mas a gente não quis. Aí viajamos para Buenos Aires, voltamos, e sempre firme, todos os cultos, buscando, orando, fazendo votos, que é muito importante, oferta, uau, tudo. Sendo sempre fiel em todas as áreas. E aí foi que... daqui um pouco ele tinha várias propostas. Uau. E nós não sentíamos que era, porque a gente orava que a gente queria a porta de Deus, porque não importava dinheiro, não importava qualquer coisa, mas sim tá onde a presença de Deus, né, a glória de Deus queria que a gente tivesse. Forte. E aí daqui um pouco parece que assim, não tinha mais nenhuma proposta. E aí veio um nervosismo, né? E aí a gente disse, meu Deus, e agora? Não tem nenhuma porta aberta, né? Não, parece que se fechou assim, não tinha, ele tinha vários empresários que ligavam para ele e do nada assim parou as ligações. Uau. E eu disse, meu Deus, fomos para o jejum e para a oração. E aí aconteceu que naquele congresso do apóstolo Sandro isso, de Minas Gerais. Isso. No terceiro dia nós recebemos uma profecia através do apóstolo Adão, que ele disse, Deus revelou ali a nossa vida, enfim. E aí Deus falou assim, que dali em 30 dias, que ele contasse 30 dias na agenda, uau, que Deus abriria uma porta. Impressionante. Amém. Recebemos, firme. E aí foi, passou o tempo e tal. Passou 29 dias. Passou 28. Uau. O Léo foi, teve uma reunião com o empresário, né, que ele agora acertou com ele. E, nesse dia o empresário disse, Léo, eu estou tentando para ti, até foi que ele te ligou e te contou. Ele disse, Léo, fica tranquilo, vocês que eu estou tentando. Bastante tristes. Mas a princípio, cara, não surgiu nada. E o que eu posso dizer? Posso tentar te colocar num time a teste. E o Léo guardou, assim, ele teve muita sabedoria naquele momento, porque ele tem orado por isso. Pedido a sabedoria que Deus tem colocado na tua vida, ele tem orado para a vida dele. Obrigado. E ele disse assim, tá bom, Machado, só vou te pedir uma coisa, dá o teu melhor. E eu te digo uma coisa, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Impressionante! Mas claro que saiu, né, com o coração, né, irmão, somos, né, aí seu coração apertado, chegou em casa triste, foi o momento que nós falamos com o apóstolo, e o apóstolo orou com nós, e ficamos firmes. Aí, quando fechou os 30 dias, 30 dias, eu disse, exato. Isso, eu disse, amor... O Léo ainda me disse bem assim, ó, apóstolo, o apóstolo Adão profetizou, eu disse, quantos dias? Ele disse, 30. Eu disse, quando é que dá os 30, meu filho? Eu já comecei a suar, né? E pensa num profeta profetizar e não acontecer. A Bíblia diz que ele não é de Deus. E aí ele diz assim, ó, daqui a 2 dias fecha a profecia. E eu engoli em seco e disse, profeta Adão é profeta. Se ele profetizou daqui a 2 dias, está de contrato assinado. Não foi, filha? Foi. Sustentei no peito ali, no osso. E apóstolo, eu confesso para a igreja que eu fiquei muito, eu orei muito a Deus para que realmente não fosse, desculpa a palavra, mas uma profetada, fosse realmente uma profecia, porque ainda o Léo não fui eu, já dizer, tinha passado. Bem, podia ter sido eu, porque se cumpriu, não, né, tia? Apóstolo. Porque o Léo já tinha passado por tantos ministérios e se decepcionado tanto, que eu disse, meu Deus, agora que ele está vendo que o avivamento está aqui, que ele está recebendo a unção que está aqui, não, Deus vai agir no sobrenatural. Certo. Aí eu disse, no dia que fechava 30 dias, eu disse, amor, vamos a Porto Alegre, nós moramos em Charqueadas, vamos a Porto Alegre, porque se Deus falou que é hoje, nós já ficamos lá, assim que o Machado chamado já vai pro escritório dele. Chegamos aqui em Porto Alegre, ele ligou e o Machado, cara, não tem nada, estou em reunião, não posso te atender, blá, blá, blá. E nós, tá, tudo bem. Aí foi 3 horas da tarde, voltamos, e na volta o Léo disse, não, mas não pode ser, pega o celular, olha no calendário, vê se é hoje mesmo, contei dia por dia, digo, é hoje, my amor, God. No que eu, assim, tirei o celular, botei na bolsa de novo, o celular toca. Uau. E aí o empresário disse assim, Léo, eu não sei o que aconteceu, chegou aqui uma proposta. Se sou eu grito, chaneca da macaia, o que é isso? Eu sei o que aconteceu. Uau! E aí o empresário disse assim, Léo, eu não sei o que aconteceu, parece que veio do céu, foi essa a expressão dele. Olha aí, gente, um empresário ímpio. Assim, assim, assim, essa proposta, São Paulo, Campeonato Paulista, tu vai. Ele disse, Machado, é de Deus isso aí, porque eu vim orando assim, assim, pode dizer que eu vou e tal, e amém. E domingo passado, olha só no como... Dia no dia de terminar a profecia. No dia. Domingo passado eu estou sentada lá em cima, tu até pediu para testemunhar, e acho que Deus tocou um irmão que veio falar comigo, me perguntou o nome do time, e me trouxe à memória o seguinte, o senhor lembra na cruzada de triunfo? Claro. A profecia lembro. Que o senhor deu? A profecia não, mas lembro da cruzada. O senhor falou assim, diante de várias coisas, o senhor falou assim, Léo, eu se fosse tu, não sei se foi bem essa expressão, eu não aceitaria nenhum time que não fosse o Grêmio. E naquele momento eu disse, meu Deus, esse homem é louco. Como é que meu marido filhos, vai ficar mais empregado? Jesus meus filhos amado. Me chamam de louco, né? Mas sou mesmo. Não, E aí eu disse, eu entendo, Deus, mas tudo bem. Eu tenho certeza que ele é homem de Deus, amei. E como é que é o nome do time? Grêmio Prudente. Quando um profeta chegar perto de você, creia que Deus enviou ele para mudar a sua história. Amém. Quando Deus quer mudar a sua vida, ele manda um profeta para você. Aleluia. E vai se cumprir. Amém. Nós queremos orar por você. E nós vimos ele jogando, né? Que dia que foi? Quinta-feira? Ontem. Nós vimos ele depois jogando. Depois de 18 anos sem ver um jogo. O Vaso ontem parou para ver um jogo. E não é para ver o filho joga jogando. Foi mesmo. O senhor estava lá. Foi ele que contou. Deixa nós orar por você. Levantem as mãos. Música, maestro. Quem conhece a letra da canção? Ela diz assim, ó. Canta aleluia ao Senhor. A única palavra universal. Japonês é aleluia. Em inglês é aleluia. Em espanhol é aleluja. E em português é a língua para as nações. Não temas, chegou o momento da honra, diz o Senhor. Todas as profecias se cumprirão. Dá para ela, Deus. É um forte aplauso para Jesus. Aleluia. Princesa, o que aconteceu com esse rapaz? Pode trazê-lo, por favor. Filhos, quando um profeta falar com você, simplesmente creia. Coloca no telão, meu filho, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Churrabacanta, rabacoto, rabacoto, rabacaia. 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 20. Olhe para o telão, por favor. Pela manhã cedo, que horas? Às 6 da manhã. Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e... Sempre que você crê num profeta, algo prospera na sua vida. Amém. Aleluia, Pai. Princesa, o que aconteceu... O nome desse irmão é Michael. Faz um mês que ele está vindo aqui conosco. Impressionante. E por 4 anos o Michael, ele ficou sendo internado no Hospital São Pedro. Uau! Ele ficou lunático completamente. Andava nu na rua, completamente enlouquecido. E faz um mês que ele está vindo aqui. E ele chegou aqui com o espírito de morte. Uau. Totalmente destruído as emoções dele. E ele diz que a cada culto Deus tem transformado a vida dele. Hoje ele consegue organizar os seus pensamentos, consegue escrever coisas em relação a Deus. É para o rei dos reis. E ele veio testemunhar, ele está tremendo aqui em cima, não sei se ele está nervoso, está emocionado, mas ele disse que a vida de os médicos... Tem familiares? Os familiares estão aqui? A mãe. A mãe está aí? A senhora confirma isso, mãe? A senhora confirma isso que ele está testemunhando? Uau! 4 meses no São Pedro? 4 anos. 4 anos? Seguido. Sempre perto do Natal. É mesmo. Passei 4 anos longe da minha família. Fiquei a primeira vez em coma. E quem te trouxe aqui? Minha tia. E desde que você veio aqui, o que, que começou a acontecer? Eu sentia bastante a presença de Deus perto de mim. Aí gostei da igreja. E agora vou vir sempre. Mateus 17, versículo 15. Aleluia. Meu Deus, dá um aplauso de verdade. Aleluia! Dá um aplauso misturado com glória. Aleluia! Oh Deus, obrigado, Senhor. Michel, mãe, olha o que diz a Bíblia. Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos, e os incrédulos não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, sua geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Aleluia. E repreendeu Jesus o demônio. O médico chama de epilepsia, o médico chama de problema psiquiátrico, mas Jesus diz, eu repreendo o diabo. Aleluia. que sai dele. E desde aquela hora o Michel ficou curado. Vai em frente, Joel. Versículo 19, Joel. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, monte de problema, monte de dívida, monte de doença, sai daqui. E o decreto mais importante para o ser humano: e nada vos será impossível. Versículo 21. Mas esta casca de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Fica em pé só quem tem orado às 6 horas da manhã comigo, aqui ou em Canoas, ou em Estância Velha, ou em Alvorada, ou em Charqueadas, ou em Sapiranga, ou dentro da sua casa. Só quem tem orado às 6 horas da manhã comigo, levante as suas mãos para cima. Assim diz o Espírito de Deus: vocês estão autorizados a repreenderem castas de demônios. Algumas pessoas vão receber tochas de fogo nas mãos agora. Agora. Aí está, aqui está. Já começaram a cair pessoas aqui. Algumas pessoas vão sentir o peso da glória nas suas mãos agora. Assim diz o Senhor: este mundo está possuído. Filma isso, filho. Filma ali, ó. Ali, ó. Assim diz o Senhor: esta geração está prisioneira por demônios. Esta geração está prisioneira por diabos. Mas aqueles que estão orando e jejuando, vos dou poder. Aqui. Só cuida para não se machucar. Power! Vos dou poder. Vocês estão autorizados a transportarem montes. Oh, levante as suas mãos e diga: monte de dívida, saiam. Montes de doença, saiam. Montes de feitiçaria, saiam. Miséria, fora. Levante as mãos e repita comigo: Satanás, casta de demônios, eu estou em oração e jejum. Por onde eu passar, diabo, tu sairás das vidas. Em nome de Jesus, dê um aplauso para o Senhor. Levante as mãos para cá. Feche os olhos. Os médicos tinham dito que o Michael não teria mais cura. Os médicos haviam dito que não teria mais cura para ele, não teria mais solução. Está escrito: imporão as mãos sobre os doentes e os livrarão. Nunca mais loucura. Nunca mais epilepsia. Que o Espírito Santo te ajude. Uau! Quantos dão um aplauso forte para Jesus? Uau, vão em paz, filhos. Meu bem, qual é o próximo testemunho? Qual é o próximo testemunho, meu bem? Ela mesma pode falar. A Eliana, tá? Ela vai falar. Eliana? Ah, boa noite, igreja. Boa Apóstolo, noite. A minha... Não sejam mal educados, ela disse boa noite, igreja, e ninguém disse nada. Meu Deus, educação é o primeiro que importa. O milagre, o testemunho, é da minha ex-cunhada. Ela estava para fazer uma cirurgia na sexta de manhã, 6:30 da manhã, e ela já vem sofrendo com isso, já faz mais de ano. Aí, então, quinta de noite, eu mandei uma mensagem para o pastor Leonardo, a pastora Roberta, para o pastor Márcio, a pastora Vanessa, e para o líder Rose e para o Marcelo, pedindo ajuda em oração. Eu pedia que Deus tocasse na vida dela, mas para que a glória fosse do Senhor, que Ele não permitisse que o homem tocasse nela. Aí, às 6:30, os médicos abriram a cabeça dela, porque ela já tinha feito tomografia, dizia que tinha 2 tumores ali dentro. Impressionante. E o médico simplesmente ficou boquiaberto, porque ele não sabia, porque não tinha nada ali. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo! Ah, ela já teve um encontro com Cristo quando ela se separou do meu irmão. Eles são separados só de corpos e não é ainda no papel. E eu já disse várias vezes para ela e continuo dizendo que Deus vai restaurar o casamento dela com meu irmão. Hoje, ela Ela estava com, hoje eu digo, dias atrás, ela estava com um rapaz que também era da igreja. Eu tenho certeza que o Senhor visitou ela através dessa situação. E o espírito do arrependimento, com certeza, constrangeu ela. Eu tenho certeza, eu não pude visitar ela porque ela está na CTI. Mas eu vou levar hoje esse DVD e vou entregar na mão dela do meu testemunho pela vida, pela cura e pela volta dela para a casa do Senhor, em nome de Cristo. O que, que ela tinha dentro da cabeça? 2 tumores. E quando os médicos abriram? Não tinha, eles não acharam nada. E hoje a minha mãe ainda dizia, ela liga para as pessoas dizendo, eu não sei o que aconteceu, os médicos não sabem o que houve, porque eles ainda são incrédulos, ainda. Mas Deus está provando o poder dele para que eles se convertam. Levantem as mãos sobre ele. O Espírito Santo está curando o seu povo. Os últimos dias começaram. Você está quebrantada. Como nunca você está quebrantada. Algo que você nem esperava receber cairá sobre você agora. Quem acompanhou as notícias do tsunami que varreu o Japão? Quem acompanhou? Quem estava aqui domingo passado? Quem escutou pela internet quinta de manhã a repetição do culto? Que daí eu gravei ao vivo porque domingo passado não foi gravado. Domingo passado profetizamos e demos até o nome da onda. Onda gigante japonesa. E simplesmente a gravação sumiu. Deus veio sobre mim e me disse... Grava de novo, porque eu tenho todo o esboço. Grava de novo, porque isso é um registro. E eu simplesmente obedeci. Foi feriadão. Quinta-feira, a equipe chegou às 10. Orei com eles até às 10:30. Corremos para o estudo da rádio. Estúdio da rádio. Ficamos mais de 3 horas lendo o esboço e profetizando. E começamos a chorar bem assim, ó. Terremotos virão. Terremotos virão. Jesus está voltando. Menos de 12 horas depois, um terremoto gerou um tsunami, varreu o Japão, porque as ondas são sucessivas, está vindo pela costa do Pacífico, já chegou nos Estados Unidos, e a previsão é que chegue no México, chegue no Chile, e o mundo todo está apavorado. Estamos recebendo convites de pessoas que nos seguem pelo site e pelo Twitter. Estamos recebendo convites para os Estados Unidos e para boa parte da nação brasileira. Porque eles ficaram impressionados com a precisão da profecia. Cristo está voltando. E este é o momento de você receber a poderosa unção do Espírito Santo para curar tudo em sua vida. E ajudar você a fazer o que Deus mandou você fazer. E você partir com Jesus. Pois não há a menor sombra de dúvidas, Jesus está voltando. Amém. Princesa, o que aconteceu? Amor, um testemunho fortíssimo. Irmã Denise, e essa aqui é Lourdes, irmã dela. A Lourdes estava com câncer no útero, no colo do útero. Uau! Em coma no hospital, desenganada pelos médicos. Uau! E a Denise veio com 20 quilos. E a Denise veio e trouxe uma garrafinha de água. Impressionante! E pediu a unção de cura e de milagre. E ela levou, a irmã saiu do coma, tomou toda a garrafinha de água, levantou da cama, ficou 2 meses na cadeira de rodas, porque ela ficou muito debilitada. Sim, com 20 quilos. Mas os médicos diziam que ela não tinha mais chance. Esse médico, sabe o que desculpe. Aconteceu? O quê? Ela foi completamente curada. Não tem mais câncer! Você... Não pode, aleluia, ficar indiferente a isso tudo. Meu Deus, aqui tem uma garrafa d'água, eu vou tomar tudo, é agora, Jeová. Uau! E a primeira vez que ela está aqui, ela diz que parece um sonho. Parece um sonho para mim, porque eu não andava, irmã, não caminhava e não comia. Eu estou comendo até demais, eu estou com 60 quilos, pesei 20 quilos. Pesou 20 quilos. Estava na cadeira de rodas. Eita, tem gente aqui que é testemunha lá da Canoas. Quem é que é testemunha de Canoas? Meu esposo. Fica em pé aí, lá, ó, lá, ó. Fica em pé aqui. Quem Deus, orou? Cadê esposo? Cadê oraram esposo? Por mim também. Oraram por mim. Uau! Está feliz? Muito feliz. Eu 20 ganho... quilos na cadeira de rodas. Nunca... Câncer. Ela disse para Deus, se o Senhor me curar e me levantar, eu vou fazer um voto e vou na igreja. Está aqui hoje. Amém. Dá um aplauso para Jesus, meu Deus. Jesus disse, se vocês não acreditam no meu ensino, acreditam nos milagres que eu opero. Jesus disse isso. Creiam nos milagres de Jesus. Estou aqui para testemunhar isso, irmão. Eu estou emocionada. Eu, quando pensei que eu tava, que eu ia morrer, ela apareceu lá no meu quarto. Com a garrafinha d'água. Com a garrafinha d'água. Ela disse, toma, mano. Eu estava do Jesus, sono. Esta aqui é minha. Ninguém toma esta aqui, é verdade, irmão. Eu levo para os outros agora isso aí. Queridinha. Eu levo para qualquer essa, pessoa. Leva essa. Está ungida em nome de Jesus. Levo. A senhora está feliz? Foi a senhora que tinha as costelas quebradas e no culto hoje. Foi. Ela tinha aí, três costelas quebradas num culto de quarta-feira. Assim, ai meu Deus, mas está sentindo um negócio aqui, mas não é mais dor. Foi completamente curada de três costelas. Glória a Deus! Levantem as mãos para cá, por favor. Aleluia! Espírito Santo, deixe nós orar pela senhora. Feche os seus olhos. Nunca mais voltará ao câncer. Morte! Te repreendo em nome de Jesus. Fora. Espírito de vida, entra nela em nome de Jesus. Entra nela em nome de Jesus. Entra nela em nome de Jesus. Cura multidões. Meu Deus, dê um grande aplauso para Jesus. Vamos ficar todos em pé, fica todos em pé, por favor, fiquem todos em pé. Fechem os olhos, levantem as mãos para cima. Está com a música da Damaris? Damaris? Fecha os teus olhos e ouve esta canção. Diáconos, já podem apagar as luzes da lateral, porque eu vou mostrar um telão agora. Não vou pedir para o louvor cantar, porque senão é muito tempo de subir, pegar instrumentos, e eu preciso completar a profecia da semana passada. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Você pode fazer duas coisas, ou abrir os olhos e olhar para a carne, ou fechar os olhos e olhar para dentro do céu. Ouça essa canção de Damaris. Ouça, ouça, ouça. Depois desta nuvem de milagres, não podemos mais ser religiosos. Alguém precisa se arrepender e buscar a glória de Deus. Quebranta-nos, Deus. Quebranta-nos, Deus. O mundo está acabando e nós continuamos duros, brutos, soberbos, divididos. Quebranta-nos, Espírito de Deus. Ajuda-me, Deus. Ajuda-me a pregar o Evangelho. Ajuda-me a pregar o Evangelho. Ajuda-me a pregar o Evangelho. Ajuda-me a pregar o Evangelho. Ajuda-me a pregar o Evangelho. Ajuda-me a pregar o Evangelho. Ajuda-me a pregar o Evangelho. Além do terremoto no Japão, o presidente alarmou o mundo. As usinas nucleares se romperam. Ninguém mais pode sair na rua no Japão por causa da nuvem nuclear. O mundo está acabando. Alguém precisa crer. Alguém precisa santificar a sua vida. Alguém precisa pregar o Evangelho. Ajuda-nos, Espírito Santo. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Baixe o som, por favor, filho. Coloque a mão sobre o seu coração. Repita comigo, Espírito Santo. Repita comigo, Espírito Santo. Estou envergonhado dos meus pecados, da dureza de coração. Espírito Santo, me ajuda a andar na vontade de Deus. Espírito Santo, me ajuda a colocar mais forte a minha vida no altar. Espírito Santo, santifica a minha vida. E em nome de Jesus, dá-me boca de profeta para pregar o Evangelho. No nome de Jesus, dê um grande aplauso para o Senhor e pode sentar, por favor. Agora sim, pode apagar a luz aqui da frente. Eu quero mostrar para vocês a profecia na rádio e o que acontece menos de 12 horas depois. Pode soltar, por favor. Gostaríamos de ressaltar o que disse Jesus em Mateus 24, versículos 7 e 8. Terremotos virão, terremotos virão, terremotos virão, terremotos virão. O planeta Terra é composto de placas como se fossem gomos de uma bola de futebol, representando os continentes. Grosseiramente comparado, cada placa se chama placa tectotônica. As falhas geológicas são os locais onde as placas se encontram, fazendo-se uma comparação, seriam como as emendas entre os gomos da bola de futebol. As placas tectotônicas estão sempre em constante movimento. Ao se movimentarem, chocam-se entre si e produzem um impacto chamado de terremoto ou abalo sísmico. O ponto onde elas se chocam é chamada de epicentro. Porém, o impacto é propagado a partir do epicentro de maneira circular. O mesmo efeito de se atirar uma pedra ao lago e ver as ondas do impacto da pedra da água se propagarem para mais longe em formato circular. Por onde as ondas passam, ocorrem abalos sísmicos. Quando o terremoto acontece em alto mar, acontece a grande tragédia chamada de tsunami. Palavra japonesa que significa onda gigante que pode invadir a costa, provocando devastações imensas. Deus nos guarde. Os tsunamis, que são consequências dos terremotos, também são um sinal que procede a segunda vinda de Jesus Cristo. Que procede a segunda vinda de Jesus Cristo. Que procede a segunda vinda de Jesus Cristo. Terremotos virão. terremotos virão. As placas tectotônicas estão sempre em constante movimento. Ao se movimentarem, chocam-se entre si e produzem um impacto chamado de terremoto ou abalo sísmico. O ponto onde elas se chocam é chamada de epicentro, porém o impacto é propagado a partir do epicentro de maneira circular. O mesmo efeito de se atirar uma pedra ao lago e ver as ondas do impacto da pedra da água se propagarem para mais longe em formato circular, por onde as ondas passam, ocorrem abalos sísmicos. Quando o terremoto acontece em alto mar, acontece a grande tsunami. São Lourenço, de madrugada eles estavam dormindo nesta semana, em São Lourenço. E quando eles viram água nos pés da cama, e quando eles viram, a água estava acima de 3 metros. E São Lourenço, aqui perto, está submersa. Rio de Janeiro foi abalada, já vem sendo abalada há muito tempo. Santo Cristo, uma cidade aqui perto, 27 pessoas amigas e familiares em viagem. Sofrem um acidente e morrem 27 pessoas do ônibus. São transportadas dentro de um caminhão frigorífico, como animais. No Rio de Janeiro, uma amante sequestra a filha do amante de 2 anos e mata ela, porque o amante não quis dar R$2.000 que ele tinha guardado para comprar um carro. Todos os sinais da vinda de Jesus estão à nossa vista. É tempo de eu e você crermos em profetas e voltarmos ao primeiro amor do Senhor. Esse culto com essa gravação deu 3 CDs. São 3 CDs. Com todas as profecias. São CDs, porque CD é mais fácil de ouvir. Quantos CDs nós temos? 30 CDs. Filhos. Quando Jesus disse, vendilhões do templo, ele estava recriminando os fariseus, redobre a atenção por favor, os fariseus que vendiam o cordeiro para a pessoa, e quando eles iam sacrificar o cordeiro lá dentro, eles não sacrificavam o cordeiro, eles imitavam o balido do cordeiro, davam um banho no cordeiro, saíam de volta e vendiam o mesmo cordeiro. Nada do que se vende dentro da igreja é pecado, desde que seja correto. Jesus estava falando de um comportamento enganoso. Os sacerdotes vendiam o cordeiro, não deixavam a pessoa sacrificar, chegavam lá dentro, imitavam o balido do animal, saíam com o animal por trás e vendiam o animal de novo. Isso era ser vendilhão do templo. Eliseu disse assim para a viúva, o que tu tens? Ela disse, óleo. O que é óleo? O Espírito Santo. A unção, a palavra, os livros, os DVDs, os CDs. O profeta da hora disse, vai e vende o óleo. Deus vai fazer algo aqui, que vai colocar na mídia e na manchete. Deus nos tirou as rádios, os jornais, a televisão, para que quando o avivamento explodisse aqui, ninguém pudesse dizer que é marketing. Se bem que eu creio que depois do culto dessa noite, nesta semana, Deus nos dará uma rádio para nós pregarmos essas profecias. Se você crê, diz amém. Aleluia. Quantos creem? Só um amém? Quem conhece a Bíblia, levanta a mão e diz amém. Você pode dar um amém com a mesma fé, com a certeza que os sinais do Apocalipse já se cumpriram? Nesta madrugada, após meditar no ensino que eu vou ministrar agora, não consegui deitar, ainda que fosse 2 da manhã, ainda que às 5 da manhã tivesse que levantar, ainda que às 6 da manhã tivesse que estar aqui com os intercessores, chamei a minha esposa, a mensagem que eu vou pregar agora, e lemos ajoelhados. Tenho 18 anos de fé, nunca me desviei, humildemente vos testemunho, nunca fiquei sem santa ceia, nunca nenhum dos meus líderes teve a necessidade de me exortar, humildemente vos testemunho. 18 anos vivo uma vida de oração e jejum, nunca, nunca eu senti a presença de Jesus dizendo: preparem-se, porque eu estou voltando já. Tão forte como senti nesta madrugada. Nunca, nunca, nunca. Como disse semana passada para vocês, esse dinheiro não vem para mim. Esse dinheiro vai para a igreja. Como disse semana passada para vocês, não teria por que vos enganar. Mas tenho por que estar preocupado como pai em revelar a verdade para vocês e mostrar para vocês os sinais que já aconteceram e os que estão acontecendo. Leve esse CD, leve um para você e leve um de presente para alguém. Quantos dizem amém? Agora, filhos, bem rápido e importante, 2 Crônicas 20:20, Joel. 2 Crônicas 20:20. Quem sabe o que diz lá? Quem crê em Deus está seguro. Crer? Ó, salvação, crê em Deus. Para vencer sobre a terra, crer nos profetas. Filhos, depois destes testemunhos de câncer, esta mulher praticamente ressuscitou, ela estava com 20 quilos. Cadeira de rodas. Depois desta outra que não acharam os tumores. Depois disso, o Abner estava comigo. O Abner e o Ezequiel e o Joel. Teve uma hora que eu disse para eles. Onde é que está o Abner? Teve uma hora que eu disse para eles: saiam de dentro do estúdio, porque a glória de Deus vai entrar aqui. E vocês não podem ficar onde eu vou ficar agora. E eu comecei a chorar. Chorar, chorar. Me ajoelhei chorando e comecei a ver as coisas acontecendo. Não foi isso, Abner? Não foi isso, Joel? Ficamos, eu acho que mais de 4 horas, quase 4 horas dentro do estúdio. 3 horas e 40 é o que está aqui nesse CD. É o que está aqui nesses 3 CDs que você está levando. E eu gostaria de dizer algo para vocês, filhos. Com temor e tremor é que eu vos ensino. 2 Crônicas 20:20, Joel. Crede em Deus e estais salvo. Estareis seguros, salvos. Mas prosperidade, que não é dinheiro. Prosperidade é você pensar que está em pé no dia da volta do Senhor. É a sua família estar equilibrada. É a sua saúde estar equilibrada. É a sua vida social, pessoal, congregacional e familiar estar organizada. Isso é prosperidade. Quando se acredita em profetas. Agora, filhos, eu estou com 2 grandes desafios que eu preciso da ajuda de vocês. E eu vou profetizar prosperidade sobre vocês. E vocês vão receber a resposta de Deus nesta semana. Redobre a atenção, por favor. Primeiro desafio: Deus me mandou arrendar ou comprar uma rádio. Deus me mandou fazer isso. Já, urgente. Já, urgente, urgente, já. Mas, segundo desafio: nós passamos por uma grande crise de retaliação nesse ministério por causa da cruzada com o pastor Benihim. 500 mil pessoas no estado, governadora, prefeito, os maiores ministérios do Brasil e fora do Brasil, mas ninguém deu um centavo para nos ajudar. Um pastor de fora ajudou com 10 mil, glória a Deus. Tudo saiu do bolso de vocês, da fé de vocês. E nós estamos pagando esta cruzada até hoje, não é isso? Até hoje nós estamos pagando esta cruzada. Mas eu digo para vocês, valeu a pena. Por causa disso tivemos problemas na administração. Tivemos problema no ministério. Tivemos problema no aluguel. O nosso fiador está aqui. Ele recebeu cartas dizendo que iam nos despejar. O nosso fiador disse, se vocês despejarem ele, eu compro os de vocês e boto eles lá dentro, porque eu conheço eles. Mandou eles engolirem a carta. Até que nos reunimos, oramos, jejuamos. Fizemos propostas, contrapropostas. Eles vieram para o nosso valor. Ao invés de aumentar, eles tiveram que diminuir o máximo possível. E nós estamos com aluguel religiosamente em dia, para a glória de Deus. E nós vamos comprar isso aqui. E um só de vocês vai prosperar tanto. O primeiro que ficar em pé vai receber. Um só de vocês vai prosperar tanto. Que só a tua oferta de amor vai pagar tudo isso aqui. Diga, é comigo, Jeová! Dá um glória bem forte, é assim que Deus faz. Obrigado, vocês são maravilhosos. Agora, eu tive, humildemente eu testemunho isso, eu tive que reduzir 75% a minha equipe. E, infelizmente, eu ainda não consegui pagar a rescisão deles. Eu não posso fazer mais nada no ministério sem pagar a rescisão deles. Eles são honestos, trabalhadores, verdadeiros. E eles precisam disso. Não tem como eu sair amanhã e arrendar uma rádio ou comprar uma rádio se eu não paguei a rescisão dos meus filhos. Não pude fazer mais nada no ministério, não pude convidar mais ninguém, não pude trazer mais ninguém. Eu há muito tempo não recebo salário. Se você for em Canoas, você vai ver esse terninho lá. Se você vem no culto quarto, você vê e vai ver esse terninho no culto quarto. Se você vem no casamento ontem, você viu esse terninho ontem. Eu estou praticamente com um terno só. Dei uma de bobo, dei todos os meus ternos, pronto. Mas eu sei que uma hora vai voltar. Quem planta, colhe. Eu não pude fazer mais nada. Mais nada. Eu queria que vocês hoje, diante desta palavra de Deus, diante de tudo que nós estamos vendo e ouvindo, diante disto aqui, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para voltar para a rádio. E agora nós vamos saber fazer as coisas. Eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para honrar colegas, apóstolos, pastores, líderes de vocês, que entendem a situação. Mas eu também entendo. E por moral e por honestidade, eu não posso fazer nada sem pagar o que é deles. Eu gostaria que primeiro vocês me ajudassem, já que são duas situações. Primeira situação, quem aqui poderia a partir do mês que vem me ajudar com 30, 60 ou 100 reais? Levante a mão, por favor. A partir do mês que vem, uma pessoa, outra pessoa. Olha quantas, não baixe a mão, por favor. A partir do mês que vem, os diáconos vão dar uma fichinha com caneta para você. Irmão Omar, já sabe que tem que ter fichinhas e canetas, por favor. O irmão Omar vai dar fichinhas com canetas para vocês. Isso, não baixe a mão, por favor. Por que isso? Para que a gente possa voltar para as rádios. Filhos, muitas pessoas chegam perto de mim e pedem para mim levantar a camisa. Eu digo, o que, que vocês querem? Eu quero ver a marca da cirurgia. Qual cirurgia? A redução de estômago. E eu digo, e qual outra? Abdô. Isso que as meninas falaram. As meninas entendem bem de plástica. Essa. Essa aí nem em línguas estranhas eu falo. Abdominoplastia. Abdominoplastia. Uau. E eu digo, não, filho. Eu sou apaixonado por Jesus. E eu sei que no sul não vai ser discurso bonito que vai mudar a história. Eu sei que o sul vai ser só com calos nos joelhos. E com jejum em oração. Levante a mãozinha se você pode me ajudar com 30, 60 ou 100 reais a partir do mês que vem. Você vai preencher a fichinha e depois vai colocar dentro do gasofiláceo, meu filho. Preencha a fichinha, não tenha pressa. Segunda coisa, repita comigo, nada sai do céu sem antes sair da terra. Quando eu abro a minha mão na terra, Deus abre a sua mão poderosa no céu a meu favor. Eu quero impetrar uma profecia sobre vocês. Mas primeiro eu gostaria que você orasse a Deus e perguntasse: Deus, qual é o valor que eu posso ajudar hoje? Coloque Eclesiastes 10, 19, por favor, João. Nossa igreja, todos os cultos têm visitantes, glória a Deus. E a cada culto aumenta aqueles que assistem pela internet. Coloque Eclesiastes 10, 19, por favor, João. Para rir, se fazem convites. Eu ri muito no casamento ontem, foi lindo. O vinho alegra a vida. Até Jesus tomava vinho, então reveja suas concepções. Ou você agrada a Deus, ou agrada aos homens. E o dinheiro é a resposta para todas as coisas. Então eu não estou perdendo tempo de profecia. Eu não estou me aproveitando de profecia. Jesus passou um ano, um dia do seu curto ministério, só para ver o que, que as pessoas traziam ao altar. O dinheiro é a resposta para todas as coisas. Eu pedi para Deus no final de semana todo ajoelhado: Deus, me dá o dinheiro para abençoar os meus irmãos na segunda-feira. Eles trabalharam, Deus, eles precisam e é legítimo. E me dá uma rádio. Hoje às 6 da manhã, os intercessores que estavam aqui viram eu chorar por isso e choraram junto comigo. E tem mais uma, filhos, como a apóstola orou hoje às 6 da manhã. Ouça isso. Se Jesus inventar de mandar um tsunami através do Guaíba, que alguns de vocês sabem, a apóstola Patrícia sabe, foi você que recebeu o e-mail. Tem um colegiado de apóstolos aqui da cidade e da região, gente quente. Quem já ouviu falar da turma do Egon Laske, da rede de intercessão, do Dr. Paulo Eril, cardiologista? Gente quente. Mandaram e-mails para nós, dizendo: cuidado, o que aconteceu no Rio de Janeiro vai acontecer através do Guaíba. E eu sei que o que sai da boca de um profeta acontece. Na mesma hora nós começamos a proibir isso. Porque a Bíblia diz que o que sai da boca de um profeta acontece. Eu comecei a proibir isso. Mas gente, com todo amor, vendo tanta frieza no meio da igreja, vendo tanto pecado no meio da igreja, gente. 3 pastores esta semana da maior igreja pentecostal do mundo, aqui no sul, foram expulsos. 3 pastores. Um por homossexualismo, outro por adultério e outro por pedofilia. 3 agora. Um pastor que nós abençoamos, apóstolo. Nós ajudamos, protegemos. Outro, aí já é o 4. Foi para a rádio dizer que nós estávamos roubando o membro dele. Sabe o que aconteceu essa semana? Os membros dele pegaram ele na cama com a mulher. Meu Deus, todos os sinais estão aí. O que que o apóstolo orou hoje às 6 da manhã? E não adianta nós ficarmos com os bens guardados, filhos, porque os bens não passarão para o outro lado da vida. A única coisa que passará para o outro lado da vida é a sua alma e uma boa ação que você fez por outra alma. Eu não estou pedindo para mim. Eu estou pedindo para honrar compromissos da sua casa e para termos uma rádio. E nesta semana Deus vai nos abrir as portas. Hoje aqui Deus vai nos abrir as portas. Agora sim, se Deus falou com você, levantem as mãos, podem trazer os gasofilaços. Levantem as mãos para que os diáconos podem levar os envelopes para vocês. Pegue o seu envelope de primícia. Pegue o seu envelope de dízimo. Pegue o seu envelope de sacrifício. Apóstolos, venham para o altar me ajudar, por favor. Pastores, venham para o altar me ajudar a abençoar as pessoas. Pegue o envelope de dízimo, de oferta. Eu vou profetizar sobre você. Eu vou profetizar que Deus vai abrir as portas. Filho, coloca aquela da Lauriette aí. Eu vou profetizar, eu vou abrir a minha boca. Como é que é? Eu vou abrir a minha boca. Se Deus mandar falar, eu falo, porque eu sou profeta. Isso, agora eu peço para você, não somente puxe qualquer coisa do seu bolso e traga, mas ora a Deus. Depois disso tudo que você ouviu, ora a Deus Ora a Deus e traga para frente. Ora a Deus e traga para frente. Os apóstolos, pastores já estão aqui para abençoar você. Ora a Deus e traga para frente. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Deus te prospere. Deus te ajude. Filho, se ela não sabe qual é a música, chama o Joel para ajudá-la, por favor. O Joel sabe qual é a música. Ou qualquer outra que você tiver aí por enquanto, Márcio. Eu não posso ficar sem música. Surabakoto, rababakoto, rabababakanta, rabababakaya. Eu peço a você que você não coloque qualquer coisa dentro do envelope. Qualquer coisa, não coloque qualquer coisa, ore. Ore e diga: Senhor, o que que eu posso ajudar nessa obra? O que que eu posso ajudar? Obrigado, filha, obrigado, filho. Isso, coloque a música da profecia. Coloque a música da profecia. Enquanto eles estão trazendo, vamos ficar todos em pé para nós profetizarmos juntos. A Bíblia diz que um vence a mil, dois vence a 10 mil. Vamos ficar em pé para profetizarmos sobre vocês. Eu vou pregar a palavra mais poderosa desse ano. Obrigado, filho. Olha, ele está me dando uma garrafinha d'água e um bolinho, dizendo que quem dá água para profeta prospera. Deus te prospere no sobrenatural. Deus te prospere. Ó, dá-lhe música, dá-lhe música, dá-lhe música, Márcio. Feche os seus olhos, levante as mãos para cima. Dobrada! Esse homem era de uma das maiores igrejas do Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. Deus está mudando a vida dele. Dá mais, Senhor. Cletson, levanta, levanta o Cletson, levanta o Cletson. O presídio foi a tua escola. Agora vem um manto 7 vezes maior para tu, que tu leves um avivamento, cura de doentes, aleluia, de enfermos, liberta os cativos. Levante as mãos para cima, levante as mãos. Apóstolos, pastores, levantem as mãos em direção às pessoas. Daqui de cima mesmo, levante as mãos em direção às pessoas. Nós declaramos milagres. Nós declaramos curas. Nós declaramos presença de Deus. Nós declaramos poder de Deus. Olha só o que está acontecendo aqui. Filma isso, filho. Filma isso, filma isso, filma isso, filma isso. Mas levante as mãos para cá. Quando o Espírito Santo entra num culto, o homem perde o controle dele. Santa Maria, Bahia, o Brasil virá aqui. Nações virão aqui. Grite aleluia. Uau, já está sobre ti, missionária. Argentina é Gozen. Argentina do hebraico é terra de sacerdotes. Terra que Faraó mandou entregar para Jacó e para José. Você está indo para uma terra de sacerdotes. E você não irá desamparada. O fogo irá contigo. A unção irá sobre ti. Deus, dá para elas. Dá, dá. Levantem as duas, levantem as duas, levantem as duas. Quantos podem levantar as mãos para cá? Gritem vencedores. Uau, está vindo. Pode dar liberdade, pode dar liberdade. Não se preocupe que o diaconato está cuidando das tuas roupas. Não te preocupa. Senhor, dá liberdade. Às vezes nós não damos liberdade do Espírito, preocupado com roupas, Deus. Deus, devemos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Sacerdotes, clamem entre o altar e o pórtico, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Mas vamos todos, vencedores. Olha o que está acontecendo ali na segunda fileira, pastor. Eu profetizo, o manto de escassez saiu da tua vida, o manto de doença saiu da tua vida, o manto de dívida saiu da tua vida. Deus hoje te faz vencedor no sobrenatural. Prospere em nome de Jesus. Grite: eu prosperarei. Impressionante. Dê um forte aplauso para o Senhor. Meu Deus. Ela está me dando uma oferta. Essa música mesmo. Dá volume, filho. Nós vamos estar com esse ministério de louvor agora em abril. Ó, tem gente chorando para tudo que é lado. Ela está dizendo que a Bíblia diz que um dos sinais da volta de Jesus, ela me diz aqui, é que a fé de muitos esfriaria. E ela está dizendo que é membro de igreja há 13 anos e ela está desse jeito e ela não quer isso. Incendeia! Levantem ela uma vez mais, ajudem a levantá-la. Tem que ser homens para levantar, tem que ser homens. Aí mesmo, apóstolo Manuel, Senhor, fogo de Deus. Aí mesmo, uma vez mais, uma vez mais. Apóstolo, o Senhor não vai pregar? Uma alma dessas é mais importante do que mil pregações, meu filho. Show! Meu Deus, está falando em línguas, apóstolo, é isso? Uau! Quantos podem dizer, é só o início do culto? Abrem Lucas capítulo 21, versículo 7, por favor. Eu vou deixar os gaslofilaços aqui, porque se você sentir no seu coração, faça. Repita comigo, quando eu demoro para obedecer, eu também demoro para receber. Repita comigo, quando eu demoro para obedecer, eu atraso o meu milagre. Não vou atrasar mais em nome de Jesus. Lucas 21, versículo 7, ouça por favor e eu serei rápido. Perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão pois essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então Jesus, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo sou eu e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim será logo. Domingo passado, está nesse CD, eu dei o nome de aproximadamente umas 50 guerras e as datas delas. Então, versículo 10. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, hoje é denominação contra denominação, né? Hoje é família contra família. É muito forte, por favor. Homens, levem ela ali para o corredor, por favor, que daí não chama atenção aqui na frente, agora eu preciso do mas. Levem ela ali para o corredor, por favor, deixem ela debaixo da unção, porque a glória de Deus aí está renovando, transformando. Quantos dão glória a Deus? Versículo 11, haverá em vários lugares o quê? Haverá em vários lugares o quê? Grandes terremotos, fomes, pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E até pelos pais, irmãos e parentes. Olha a família, família, família, presta atenção. Briga na família, destruição na família, fofoca na família. Versículo 17, de todos sereis odiados por causa do meu nome. É difícil alguém gostar de crente. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Versículo 22, Joel. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Música instrumental, por favor, filho, senão choca as vozes. Versículo 25, Joel. Ouça o versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra. Angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Você acha que o Japão está perplexo? Você acha que as nações que estão próximas ao Japão, ou fazem parte da costa marítima do Oceano Pacífico, não estão perplexos? O que você acha a capa do ZH de hoje? Uma usina nuclear no Japão rompida, dizendo alerta mundial, vazamento de gás nuclear. Está aqui na Bíblia. Versículo 26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. A pergunta é, será que o japonês que estava tomando lá o seu suquinho, quando viu uma onda maior do que o maior arranha-céu do seu país, será que ele não desmaiou de medo? O que estou querendo mostrar para vocês? Que tudo já está acontecendo. Versículo 21. Vamos no 28 ainda, por favor. 27. E então verão o Filho do Homem, Jesus, numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Eu vou repetir. Quando escutarem os rumores de tsunami no Japão, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Nesta madrugada, quando eu estou com os meus joelhos dobrados com a minha esposa, orando esse texto, e quando chegou aqui, bramidos de ondas. Você sabia que o Paraná está sendo invadido por ondas? Quem sabia? Quem viu no noticiário? Quem viu? Aí está. E quando eu disse, olhei para cima, eu levantei a minha cabeça no meu quarto. E eu tive a mais poderosa sensação da presença de Jesus que nunca tive na minha vida. E sobre isso eu quero falar convosco agora. Isso eu quero falar convosco. Que dia aconteceu o terremoto? 11 de março. Por acaso? Jamais. O que aconteceu em 11 de setembro? Destruição das Torres Gêmeas. O que aconteceu em 11 de janeiro? Terremoto no Haiti. Coincidência? O que aconteceu no dia 11 de março de 1931? A União Soviética proíbe a venda de Bíblias. 11 de março de 33, terremoto mata 115 pessoas em São Francisco, Estados Unidos. 11 de março de 33, a Coreia do Norte, ouça, retira-se do tratado de não proliferação nuclear e diz, nós vamos fazer a bomba atômica. E começa o medo das nações da Terceira Guerra Mundial. Apóstolo, o que o senhor quer dizer com isso? Que ano estamos vivendo? Desde outubro de 2009 eu prego sobre isso. E digo 11 rouba 1 da perfeição. E o 11 rouba 1 do governo. Quando 11 aparece, os satanistas trabalham. Vou mostrar para vocês na Bíblia que nós estamos correndo sério risco de vida. Não é por acaso que tragédias acontecem no dia 11. Não é por acaso que maremotos e terremotos, Satanás pode agir na força da natureza? Pode. Quando Jesus está no barco com seus discípulos, vem uma grande onda, parecia um tsunami para eles. Quando eles acordam o mestre, o que que ele diz? Cala-te, tempestade. Aquele cala-te do tempestade no grego é a mesma palavra para eu te amarro e te repreendo, quando ele usava para repreender demônios. Ele repreendeu um demônio que estava ali. Satanás aproveita quando ondas, ou melhor, quando nuvens negras se levantam no horizonte. E a pessoa diz assim, está vindo uma tempestade. Além da onda, além da nuvem negra, a boca profética liberou para que espíritos de mortes e espíritos de destruição entrem e destruam pessoas. Filhos, todos os sinais da vinda de Jesus já aconteceram. Só falta um, eu e você receber plenitude do Espírito Santo e pregar o Evangelho a todas as nações da terra. Alguém grite, eis-me aqui, Senhor. Vou provar através de fatos para vocês sobre o número 11. Olha a sequência de número 11 nos ataques das Torres Gêmeas. New York City tem 11 letras. Onde aconteceu o atentado? New York City tem 11 letras. Afeganistão, da onde saíram os terroristas, tem 11 letras. George W. Bush, presidente da época, satanista, tem 11 letras no seu nome. Pode ser uma coincidência? Vai ficar mais interessante agora. Nova York é o estado número 11 da Federação Americana. O primeiro avião que se chocou contra as Torres Gêmeas foi o de número 11. O voo número 11 levava 92 passageiros. 9 mais 2 dá quanto? 11. O voo número 77 também se arrebentou contra as Torres Gêmeas. Levava 65 passageiros. 6 mais 5 dá quanto? O dia. É o número do dia e o número que eu estou citando para vocês é o mesmo da emergência dos Estados Unidos, que é quanto? 9-1-1. 9-1-1. 9 mais 1 dá quanto? Mais 1 dá quanto? 11. Estou mostrando, o tema de hoje é a teoria da conspiração do anticristo. 2011. Comecei a postar isso no Twitter para chamar atenção, para que homens e mulheres começassem a orar. O meu sobrinho postou bem assim: 11 de 11 de 2011, coitadinhos de nós. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, pois o vosso Redentor vos ajudará. Alguém grite aleluia! Coincidência? Vamos ver. O número total de vítimas dentro de todos os aviões foi de 254. 2 mais 5, 7. Mais 4, 11. O 11 de setembro é o dia 254 do calendário. Outra vez, 2 mais 5 e mais 4, dá quanto? Logo depois das Torres Gêmeas, os anticristos não pararam. Eles foram para onde? Para a Europa. Porque eles dizem que a Europa e os Estados Unidos governam as nações pelo euro e pelo dólar. O que que eles fizeram logo depois das Torres Gêmeas? Eles foram para Madrid e explodiram lá coisas que o impacto foi maior do que os da Torres Gêmeas. Deixa eu falar o número 11 nas explosões de Madrid. Foi no dia 31 de 11 de 2004. 3 mais 1, mais 1, mais 2, mais 4, dá quanto? 11. A tragédia de Madrid aconteceu 911 dias depois da explosão das Torres Gêmeas. Bom, agora a coisa fica ainda mais misteriosa. Um dos símbolos mais conhecidos dos Estados Unidos, depois das estrelas e das listras, é o símbolo da águia. A seguinte estrofe foi retirada do livro Qumran, livro sagrado do Islã, dos muçulmanos. Abre aspas. Porque se tem escrito que o filho da Arábia despertará a uma terrível águia, a força da águia se sentirá por todas as terras de Alá, enquanto algumas pessoas tremem em desespero, porém no fundo se alegrarão, porque a força da águia limpará as terras de Alá e haverá paz. O que falava isso? A guerra do Irã, a guerra dos Estados Unidos contra o povo do Islã. Qual é o número dessa estrofe do livro sagrado? 9.11. Você ainda não está convencido? O número 11 é formado pelo número de voo do avião que bateu também no Pentágono. O voo 77 da United Airlines, 11 vezes o 7. Nos três aviões da tragédia estava o número 11. Quinto, é formado pela Torre Gêmea, norte do World Trade Center, que tinha altura de 110 andares, ou 11 vezes 10. Sexto, 11 é formado pela Torre Gêmea Sul do World Trade Center, que tinha também 110 andares, ou 11 vezes 10. Observação, as vigas destas torres foram posicionadas em 22 polegadas, uma da outra, ou seja, 11 vezes 2. A construção das torres começou em 1966. Este não é apenas o ano em que a Igreja de Satanás foi fundada, mas também os seus números, quando se soma seus dígitos, eles resultam em outro 22. 1 mais 9, mais 6, igual a 22. Ou seja, duas vezes o 11. Mais o poço do primeiro elevador estava posicionado no 44º andar, ou 11 vezes o 4. As torres tinham 1.368 e 1.362 pés de altura, respectivamente falando. 1.368, quando somados, seus números resultam em 18, ou 6 mais 6 mais 6. 1.362 somados resultam em 12, que é 6 mais 6, outro 11 vezes o 6. A arquitetura das Torres Gêmeas do World Trade Center. As Torres Gêmeas formavam um 11 antes do ataque, eram duas torres que formavam um 11. Outro é formado por um dos voos sequestrados, em que a tripulação que trabalhava tinha 11 pessoas. Mais um 11 é formado pelo fato que o 11 de setembro é o 254 dia do ano, quando se somam 2 mais 5 mais 4 e o resultado é? Quantos estão sendo edificados? Estou falando sobre algo que eu venho falando desde outubro de 2009. Por que isso, apóstolo? Porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Línguas antigas que foram colocadas como obsoletas ou não servem mais, porque elas falam mais através de números do que de palavras. A palavra de Deus é muito mais profética no número do que na palavra. Número 1 é Jesus. Número 2 é o amor. Não se pode amar se não for duas pessoas. Número 3 é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Número 4 é o mundo, 4 pontos do mundo, 4 pontos cardeais, 4 ventos, 4 seres viventes. Número 5, 2 feridas nas mãos de Jesus, uma na lateral e 2 nos pés, é a graça. Número 5, 5 livros da lei, é a lei, mais 5 repartições em salmos. A lei, a adoração e a graça precisam dar juntas. Número 6 é o número do homem, pois ele foi criado no sexto dia. 666 é o super-homem que vai tentar enganar todos os homens. Por um caminho o diabo entra, pecado. Por 7 caminhos ele tem que fugir. Restituição, perfeição de Deus. 4 ressurreições no Antigo Testamento. 4 ressurreições no Novo Testamento. Número 8 é o nome de Jesus no grego. 888, ou seja, aquele que ressuscitou e pode ressuscitar vidas. Número 9, 9 de Daniel, arrependimento e justiça. 9 de Neemias, arrependimento e justiça. 9 de Esdras, arrependimento e justiça. 9 de Mateus, arrependimento e justiça. Número 9 se fala de justiça. 10 dedos nas mãos, nos pés. Você já está cansado de saber disso. É a perfeição da glória de Deus na obra dos homens. 12 horas governa o dia, 12 à noite, 12 meses da eternidade, 12 discípulos da igreja, 12 patriarcas, o Antigo Testamento, 12 portas de Jerusalém, governo. Número 30, maturidade. Número 40, sair do deserto. Filhos, Deus fala muito através dos números. Precisamos estar alerta sobre o número 11. É bem provável que seja a data do anticristo aparecer. Alguém grite: o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, mais uma. 11 é formado porque depois de 11 de setembro restam 111 dias no ano. O 11º 11 é formado pelo fato histórico de que Nova York foi o 11º estado a se juntar à União na preparação para a criação da Confederação dos 13 estados que declararam independência da Nova Inglaterra. 11 anos até o dia, em 11 de setembro de 90, o presidente George Bush pai fez um discurso no Congresso intitulado Caminhando em Direção a uma Nova Ordem Mundial. Exatamente 11 anos após o dia em que o presidente Bush fez esse discurso enaltecendo a Nova Ordem Mundial, ou mais conhecida como a Nova Era, bem justamente esse tempo se acontece a tragédia do 11 de setembro. Agora, por que que acontece isso tudo? Por quê? Porque isso é uma assinatura dos ocultistas dizendo: quando o 11 aparece e nós fizemos grandes tragédias no 11, preparem-se, o Metreia, ou o governo do anticristo, está pronto para cumprir a profecia da palavra sagrada. Deus está do nosso lado, nós estamos olhando para cima e não seremos enganados. Quantos dizem amém? Quando o presidente Bush visitou a cidade de Nova York, em 16 de setembro, foi fotografado ao lado de um bombeiro que usava um capacete com o número 164. Quando esses algarismos são somados, formam 11. Durante a crise, na terça-feira, as crianças que estavam na área das Torres Gêmeas foram transferidas para uma escola segura na rua 11. A única balsa que permaneceu em operação foi a de número 11, na rua 33. O presidente Bush ordenou que as bandeiras americanas fossem hasteadas a meio pau até o dia 22 de setembro, 11 vezes 2. Essa data significa que as bandeiras ficariam hasteadas a meio pau por 11 dias após os ataques. Os ataques terroristas em Madrid, 11 de março de 2004. Este evento tem o mesmo padrão de assinaturas ocultistas que os ataques das Torres Gêmeas e ao Pentágono. Os eventos continuaram a ocorrer de acordo com os números. A assinatura do vindouro anticristo predomina nas explosões em Madrid. A nova ordem mundial está chegando. A pergunta é: você está preparado? Vire para alguém e pergunte: você está preparado? Apóstolo, que é o número 11? Ouça. O número 11 é um sinal para os ocultistas da elite do mundo todo. Quando Bush vem e abraça um bombeiro e mostra o número do chapéu dele, Bush está dizendo para as nações todas, os ocultistas que sabem ler os sinais, ele está dizendo: o anticristo, o Meitreia, está às portas. Preparem-se e trabalhem para o governo dele e vocês serão honrados. Domingo passado eu falei sobre o diácono de Alvorada, que ele me cobrou que eu não fazia mais isso para ele. Quando eu faço isso para alguns irmãos, é o nosso sinal que nós somos unidos de coração para coração. Quando acontece alguma tragédia no 11, ao redor do mundo, os ocultistas estão dizendo: preparem-se, deem dinheiro, façam a obra, coloquem em marcha o plano do anticristo, pois ele já está pronto para isso. Compreendendo que realmente essa nova ordem mundial e como está sendo implementada gradualmente, você verá o progresso dela nas notícias do dia a dia. Aprenda a proteger a si mesmo e aos seus amados. Já vou orar por vocês. Na quinta-feira, 11 de março de 2004, o impensável ocorreu em Madrid. Na Espanha, bombas terroristas explodiram simultaneamente durante o horário de pico nos trens. A última contagem era aproximadamente 200 mortos. Vejamos. Resumo da notícia: Espanha de luto enquanto a caçada aos terroristas continua. Fox News. Madrid, Espanha. Oficiais espanhóis continuaram na sexta-feira a caçar os terroristas envolvidos nas devastadoras explosões dos trens em Madrid, porque foi assassinato com assinaturas de ocultismo. A polícia espanhola sabia que era ataque terrorista de assassinos ocultistas. Por que que a TV não revela? Porque eles querem enganar os crentes. Eles sabem que só os crentes podem mudar isso pelo poder da oração e pelo poder do Jesus. Quantos dizem amém? Vire para alguém e diga: você está preparado? Pergunte para duas pessoas: você está preparado? Vamos pegar os detalhes destas bombas. 10 bombas foram plantadas nos trens de Madrid, no horário de pico da manhã de quinta-feira, no pior ato de terrorismo já lançado contra a Espanha. O ataque matou pelo menos 199 pessoas e deixou mais de 1.400 feridos, dos quais pelo menos 3 são americanos, de acordo com o Departamento de Estado. As explosões de Madrid ocorreram exatamente 2 anos e meio após os ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. O 11 de março de 2004 tomou seu lugar na história da infâmia, disse Aznar, um dos principais sacerdotes ocultistas. Se esse ataque na Espanha está sendo visto como equivalente ao 11 de setembro americano, isso significa que a União Europeia acaba de sofrer o mesmo tipo de ataque que incitou os Estados Unidos à ação planejada pelos Illuminatis. Treze famílias que governam o terror no mundo todo. O poder oculto dos números, e eu já vou orar com vocês. Como demonstraremos em breve, esse ataque contra a Espanha, mais o desastre original de 11 de setembro em solo americano, além de muitos outros eventos desastrosos arquitetados pelos Illuminati, contém 11 na composição numérica do evento. Por que eles fariam isso? A resposta é simples: querem esconder a verdade das massas, mas querem comunicá-la aos ocultistas de elite em todo o mundo que o anticristo está pronto para assumir o governo. Para compreender esse fato, você precisa entender que os ocultistas cumprem literalmente a definição de pagão dada pelo apóstolo Paulo em Romanos 1:25, porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Um dos principais satanistas da história, ele disse o seguinte: sobre os números. Aos seguidores de Pitágoras, os números trazem maior poder do que as palavras. Meu Deus! Os satanistas acreditam em Deus mais do que os seus filhos. Mas nós vamos mudar isso em nome de Jesus. Os satanistas ensinam que os números revelam aquilo que está escondido e sempre colocam confiança em sua crença no poder inerente dos números, especialmente os satanistas praticantes de magia negra. Como dissemos já antes aqui, olha o que diz Daniel 8, 23 ao 25. Daniel 8, do 23 ao 25 nos diz, é Bíblia, meu irmão, que a religião praticada pelo anticristo será a magia negra. Além disso, Apocalipse 17, 17 nos diz que os 10 reis do fim dos tempos terão a mesma mentalidade e religião que o anticristo. Assim, não estamos surpresos em saber que ambos os presidentes Bush são praticantes da magia negra, da sociedade secreta, caveira e ossos, que o presidente Clinton era um satanista praticante de magia negra e que John Kerry, o candidato democrata à presidência, também seja da caveira e ossos. E querem pior ainda? Eu tenho as fotos deles fazendo esses pactos com essas religiões. Você pode achar, o apóstolo está meio pirado. Ó, não disse que mais alguém ia ser tocado? Quem pode dar um aplauso para Jesus? Eu disse, Deus, eu já sou taxado de louco, vou pregar essas loucuras aí. Aí, além de ser taxado de louco, vai ter mais esses loucos do Illuminati me perseguindo. Botei no Twitter, pedi oração para vocês, e Deus me disse, é por isso que tu estás jejuando há 18 meses, e não para. Uma coisa é tocar em crente acabe. A Bíblia diz que Elias subia para o monte, orar, jejuar e chorar. Perdão, orar, jejuar e chorar. Mas diz que Acabe o rei fazia o quê? Ia para o palácio, comer, beber e dormir. Não seja um crente Acabe, e acabe com isso. Olha só, dou mais uns números para vocês, 11. Quando os Illuminati terminaram a Primeira Guerra Mundial, haviam conduzido com sucesso a Primeira Guerra do plano ocultista de Albert Pike para produzir o anticristo. Assim, finalizaram a guerra no mês de novembro, no dia 11, às 11 horas da manhã. Assim, a assinatura do anticristo estava por trás dos 3-11. Quando os Illuminati assassinaram o presidente Kennedy, porque eles queriam que Kennedy trabalhasse para eles, e Kennedy disse que não trabalharia para eles. Quando eles assassinaram o presidente Kennedy, ele foi morto conforme o número ocultista de assinatura 11. Ele foi morto no mês de novembro, no dia 22, 11 vezes 2, próximo ao paralelo 33, 11 vezes do 33. Quantos pedem misericórdia? 11 vezes o 3, obrigado, meu bem. Por que o 11? Porque cada vez que isso acontece, os ocultistas do mundo todo ficam sabendo, ei, o anticristo está próximo a carimbar os crentes desviados e o mundo com o seu 666. Olha só o que diz Westcott, um dos principais satanistas desta geração. O 11 é a essência de tudo que é pecaminoso, prejudicial e imperfeito. Assim como o número 11 é muito importante, suas multiplicações também o são. No entanto, mais importante é o que a Bíblia diz. Daniel 7, 8, olha o que diz. Estando eu a considerar os chifres, eram 10 chifres, eis que entre os 10 chifres subiu o 11º chifre. É Bíblia, meu irmão. Todos os historiadores e pesquisadores, teólogos, sempre chamaram o 11º chifre da visão de Daniel de o anticristo. Quantos pedem misericórdia para Deus? Uma van que foi supostamente usada pelos terroristas do 11 de setembro foi encontrada a 15 milhas de Madrid. Um ocultista somaria isso no jornal. 1 mais 5, que é igual a 6. que também é tão satânico quanto o 11. As bombas explodiram em um intervalo de 15 minutos, começando aproximadamente às 7h39 da manhã. Mais uma vez, 1 mais 5, 6, o outro número que vai trazer a vinda do anticristo. A data que o presidente Bush ordenou a invasão ao Iraque foi 555 dias depois dos ataques de 11 de 9 de 2001. Portanto, esse ataque na Espanha em 11 de março é de fato o segundo maior evento a estar numericamente ligado aos ataques de 11 de setembro. Quantos pedem misericórdia? Vamos ver, para terminar, o 11 na história. Quando os Illuminati terminaram, já falei sobre isso, né? Foi no mês 11, no dia 11, às 11 da manhã. 22, em Dallas, Texas, uma cidade perto do paralelo 33, foi morto ali, esse presidente Kennedy, perto da Praça Maçônica Dilley. A maçonaria é a mais importante sociedade secreta do mundo nos dias de hoje. E para ela o número 11 é extremamente importante. 11 de setembro de 1609, o explorador Hudson descobriu a ilha de Manhattan, aonde foram construídas as Torres Gêmeas. 11 de setembro de 41, começa a construção do Pentágono. 11 de setembro de 72, o mundo foi introduzido ao terrorismo nos Jogos Olímpicos de Munique. 11 de setembro de 72, torno de 300 índios e 50 soldados britânicos iniciaram um cerco ao Forte Henry. 11 de setembro de 76, uma fracassada conferência de paz com a Inglaterra gerou mais guerra. 11 de setembro de 77, o primeiro dia em que a bandeira dos Estados Unidos foi usada em uma batalha. 11 de setembro de 22, apesar dos protestos árabes, um mandato britânico foi proclamado na Palestina. 11 de setembro de 44, o primeiro exército dos Estados Unidos cruzou a fronteira e entrou no território alemão. 11 de setembro de 73, presidente chileno Salvador Allende foi morto brutalmente em um golpe militar liderado por quem? El Augusto Pinochet. E assim, filhos, eu poderia ficar mais boa parte falando sobre o 11, mas as horas são adiantadas. O que eu posso dizer para você? Primeiro ponto: todos os sinais já aconteceram. Todos. Estou falando de 11, porque fui a boca profética usada por Deus para falar do tsunami. E quando chegou 11 de março, bateu 11 de setembro, 11 de janeiro, 11. E esse ministério é conhecido como um ministério que sabe o poder dos 11 e, perdão, poder dos números, e procura trabalhar conforme a direção de Deus. Tudo, fomes, pestes, terremotos, AIDS, pai contra filho, nação contra nação, fé esfriando, tudo já está aí. Só falta uma coisa: que eu e você recebamos o verdadeiro fogo do Espírito Santo. Coloquemos as nossas vidas em cima do altar e preguemos um evangelho revestido de poder. Segunda coisa que falta: que todos aqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir o evangelho decidam entregar a sua vida para Jesus. E assim eu quero convidar a todos vocês para ficarem em pé. Por que que deixei os gasofilaços aqui? Porque talvez depois não tinha como pregar isso de outra forma. Quem viu que no final aqui começou a me enrolar a língua? Quem viu? Você sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Isso se chama a oposição satânica desta cidade. Eu senti a oposição satânica entrando. Quem me segue no Twitter viu uma pessoa vestida de diabo, que quando eu comecei a ensinar sobre isso, ela vestida de diabo. Eu retuitei para que todos vissem. Ela disse: cale a sua boca e não fale sobre isso, seu escroto. E eu coloquei bem assim: que o Senhor te repreenda, Satanás. Por que que eu deixei os gasofilaços aqui? Para ver se mais alguém me ajuda a comprar uma rádio. Para ver se mais alguém me ajuda a ter um jornal. Um real que você der pode fazer toda a diferença. Eu digo para vocês, eu fiquei assustado nessa madrugada. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, escute esta canção. Eu oro e libero você. Pode dar volume nesta canção, filho, ainda não é 10 horas. Feche os seus olhos com a sua mão no seu coração. Se Deus está mandando você trazer mais alguma coisa ao gasofilácio, traga. Se você não tem aqui, pode escrever num papel e colocar dentro do gasofilácio. E coloque seu telefone. Eu quero uma rádio nesta semana. Quantos dizem amém? Pode dar volume na música, filho. Feche os seus olhos. 2011. A teoria da conspiração do anticristo. O que vai acontecer no dia 11? De 11? De 11. Todos repitam comigo, por favor. Senhor Jesus. Mais forte. Senhor Jesus. Estou arrependido, envergonhado pelos meus pecados. Me arrependo e te convido. Entra no meu coração e a partir de hoje, seja meu único Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, me ajuda a colocar a minha vida no altar e a viver para ti. Senhor Jesus, mais forte. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu rejeito o diabo e pregarei o evangelho. Em nome de Jesus. Quem fez esta oração pela primeira vez, levanta a mão, por favor. Quem fez esta oração? Você que fez esta oração pela primeira vez, sai do lugar e venha para frente, por favor. Diáconos, podem levar os gasofilaços, por favor. Você que levantou, venha, venha, venha. Música, maestro. Venha, venha, venha, venha. Ok. Venha, venha. Eles estão me ouvindo, Márcio? Apóstolo acaba de me dizer que já tem mais 21 kits da profecia do tsunami na livraria. Depois você passe lá. Leve o evangelho para alguém. Por que que tantos milagres estão acontecendo aqui, apóstolo? Porque nós não paramos de jejuar e orar. Irmãos, irmãos, não vão embora ainda, eu quero orar com vocês. Venha, venha, venha. Uau, uau, você que fez a oração pela primeira vez, apóstolo Mauro, cadê a tua equipe com as fichas? Venha. Filho, filho, se você trouxe alguém para aceitar Jesus nessa noite, traga para frente. Irmãos, cheguem mais tarde em casa hoje, 5 minutos só, mas não percam a última oração. Você foi assustado até agora. Se você sair daqui sem oração, você vai chegar em casa assustado. Você tem que receber a última oração. Você que trouxe alguém que está sem igreja, que está sem pastor, que está sem tomar santa ceia, traga ele para frente agora, nem que seja amarrado, traga ele para frente, quando ele chegar aqui na frente, Deus desamarra ele. Traga ele para frente agora, traga ele para frente agora, traga para frente. Você diz, apóstolo, o pastor me feriu, apóstolo, o líder me feriu, apóstolo, o irmão me feriu, mas Jesus não te feriu, Jesus foi ferido por você. Venha, venha, Jesus te ama, isso, venha com lágrimas nos olhos. A minha equipe, pode pegar, pode pegar. A minha equipe vai pegar o seu nome. Meu Deus, ninguém ama almas aqui. Quem ama almas aqui, pode dar um aplauso para o Senhor. Quem ama almas aqui, me dá música, maestro. Uau, olha só quantas almas. Aí, Omar, como é que é, Omar? Uhul! Olha quantas almas. Deus te prospere, filho. Mas que cabelo mais bonito, hein? E que roupa bonita de vocês dois, hein? Deus te abençoe. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Está dando uma oferta para o profeta ainda. Só por amor a você, essa eu não vou dar para a igreja. Essa eu vou ficar para mim. Uau! Olha que coisa linda o casal, gente, entregando a vida para Jesus. Oi? Parece que eles já vieram em dois cultos jovens, né? Uau, nunca tinham vindo na igreja, vieram em dois cultos jovens. Apóstolos, pastores, líderes, eu preciso de mais gente. Olha que alminhas bonitinhas aqui. Senhor, o senhor trouxe todos eles. Uau, foi bom o ensino. Jesus, vocês estão com a cara de assustado, gente. Senhor, sofreu num acidente de trânsito. Vocês bateram o carro e você aproveitou para trazer ele para a igreja. Uau, quem dá um aplauso para Jesus? O irmão bateu o carro e diz assim, ó, tu vai para a igreja. Uau! Filhos, me ajudem a pegar o nome. Não vão embora sem eu pegar o seu nome, sem eu pegar o seu telefone. Eu quero ligar para vocês. Eu quero cuidar de vocês. Ei, você que está em cima. Você que está em cima. Você tem tomado a Santa Ceia? Você que está em cima, tem um pastor orando por você? Você que está em cima, tem alguém que você está debaixo da cobertura? Todos os sinais do anticristo já aconteceram. Olha quantas pessoas estão entregando a vida para Jesus. Nós cancelamos todas as agendas até o dia 14 de abril, por quê? Porque às 6 da manhã estou aqui no altar, mas depois do dia 14 de abril, nós vamos pelo Brasil e pelo mundo levando o evangelho de poder de Jesus. E você, diga, eu vou junto em nome de Jesus. Eu vou junto em nome de Jesus. Vocês que vieram aqui para frente, vocês são lindos. Cheguem mais perto, cheguem mais perto. Apóstolo Mauro, pegaram o nome de todos? Apóstolo Mauro, pegaram o nome e telefone de todos? Quem ainda não deu o nome ou telefone? Quem ainda não deu o nome ou telefone? Todos? Agora sim, eu vou fazer a oração de proteção que Deus me mandou. Só os que querem, venham para frente. Venham, venham, venham, venham. Só os que querem. Venham, dá música, maestro, dá música. Se o vizinho escutar hoje, o vizinho vai se converter. Quantos dizem aleluia? Eu vou fazer a oração de proteção. E aproveitem e abracem os novos irmãos de vocês. Aproveitem e abracem os novos irmãos. Venham, venham, venham, venham, venham, venham, venham. Aproveitem e abracem os novos irmãos de vocês. Esse DVD de hoje, esse DVD de hoje, é somente R$10 o DVD de hoje. Filhos, R$10 é uma bênção, mas é bem pouquinho dinheiro. Então você entende. Então você entende que não é para fazer dinheiro. Você vai levar para alguém o testemunho de câncer curado? Você vai levar para alguém que está doente o testemunho de remédios e mais remédios? E você vai levar para alguém um ensino escatológico profundo, profundo, profundo. Por R$10 somente você leva o DVD de hoje, depois passa a livraria, venha. E esse cheiro de churrasco está abençoado, viu? Estamos fazendo churrasquinho lá na frente para ajudar a pagar as contas da igreja, ô glória. E quem temperou foi a apóstola, vai ficar maravilhoso, quer dizer, ficou maravilhoso, hein? A apóstola passou a tarde temperando o churrasquinho para você, meu filho. Vai ficar lindo, ela está dizendo que vergonha, vergonha é roubar e não poder carregar. Ainda bem que a gente não rouba e ainda pode carregar a cruz. Quantos dizem amém? Venha mais perto, venha mais perto, venha mais. Pode sorrir, Jesus está com você. Olha ali coisa linda, minha mãezinha e meu paizinho aceitando o apelo. Ó. Vem mais perto, por favor. O apóstolo Júlio só não está aqui hoje porque está numa missão em Tramandaí. Venha mais perto, venha mais perto. Olha só, meu amor, praticamente 100%. Praticamente 100% das pessoas. Fechem os olhos e ouçam esta canção uma vez mais, por favor. Estão prontos? Estão prontos? Cheguem mais perto, fechem os olhos. Música, maestro. Por favor, nenhuma conversa paralela agora. Por favor, nenhuma conversa paralela agora. Eu peço a todos que fechem os olhos. Apóstolos, pastores, subam para o altar conosco, por favor. Fiquem nas nossas costas, nas nossas retaguardas e levantem as mãos em direção ao povo, por favor. Olha, algumas pessoas já estão com fotos. Pessoas que trouxeram fotos para o altar, os familiares foram curados, foram libertos. Pessoas que trouxeram roupas para o altar, foram libertas. Pode colocar a sua roupa em cima do altar. Pode colocar a sua foto em cima do altar. Vamos fazer o que Deus tem nos mandado fazer nos últimos dias. Só os apóstolos, os pastores, vocês podem ficar em pé onde vocês estão. Nós vamos dobrar os nossos joelhos. A Bíblia diz, sacerdotes, clamem, clamem diante de Deus, poupa o teu povo, Senhor. Deixem as pessoas passarem e colocar as fotos em cima do altar. Coloquem as roupas em cima do altar. Coloquem os copos de água em cima do altar. Xurabacandarabacai, já estou terminando. Fechem os olhos, por favor. Poupa o teu povo, Senhor. Apóstolos, pastores, comecem a clamar. Poupa o teu povo, Senhor. Pessoas têm colocado chaves aqui em cima do altar. E as suas casas têm sido libertas. Comecem a clamar, apóstolos. Comecem a clamar, pastores. Poupa o teu povo, Senhor. Podem colocar as roupas, podem colocar as fotos. Pode baixar a música, por favor, Márcio. Fechem os olhos todos, por favor. Fechem os olhos todos, por favor. Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, versículo 21. Se você sentir de dobrar os joelhos, de chorar, de gritar. Isaías 45, 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos, vós todos os cantos da terra. Ouçam, olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Repita comigo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu estou olhando para Ti. Nesta hora de tribulação, salva-me e serei salvo. Marcos 13, 28 diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um ao seu trabalho. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, a todos dizeis, vigiai e orai. Isaías 35, 3, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos que tremem. Dizei aos preocupados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Repita comigo, Senhor, eu esforçarei os meus joelhos e tirarei a preocupação e o comodismo do meu coração. Esforçarei as minhas mãos e trabalharei para Ti, pois o Senhor virá e me salvará. Isaías 62, 6. Ó Jerusalém, e eu peço que especialmente a minha equipe ouça isso, e louvo a Deus pelos filhos fiéis que estão vindo aqui ou em qualquer parte às 6 horas da manhã orar. Isaías 62, 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que Deus confirme Jerusalém por louvor na terra. Ó, vocês, guardas do Senhor, não descansem e nem deem descanso ao Senhor. Obrigado a vocês que ainda acreditam em profetas. Obrigado a vocês que às 6 horas da manhã estão aqui comigo. Estão em Canoas. Estão na Estância Velha. Estão em Alvorada. Estão em Charqueadas. Estão em Ivoti. Ou estão dentro das vossas casas. Obrigado porque vocês estão obedecendo ao Espírito de Deus e não a um homem. Vocês estão obedecendo à profecia e não a um homem. A Bíblia diz que ele poderá vir à meia-noite ou ao cantar do galo. Se for ao cantar do galo, eu e você não ficaremos. Se for à meia-noite, eu e você não ficaremos. Qualquer hora do dia ou da noite, eu e você não ficaremos. Aqui está, apóstolos, pastores, líderes e discípulos. Isaías 62:6 diz: não descansem, nem deem descanso a Deus. Clamem noite e dia sem cessar. Eu tenho ido dormir às 3, às 4 da manhã. Às 5 horas eu estou sorrindo na frente do espelho, me lavando e dizendo: Espírito Santo, me dá forças para dobrar os joelhos na tua casa. E começou a acontecer isso tudo. Aleluia. Último versículo. Salmos 91. Pois que tão encarecidamente me amou e se apegou a mim com amor, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Levantem a mão direita para o céu. Podemos ficar todos em pé, apóstolos, pastores, líderes. Levantem a mão direita para o céu. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Repita comigo: Espírito Santo, a partir desta noite, eu prometo, faço uma aliança, um pacto com Deus. Me apegarei a Ele com amor. Por isso eu declaro todo medo, toda preocupação, toda destruição do anticristo não entrará na minha vida. Eu estou guardado, eu estou protegido, os meus joelhos não estão vacilantes, as minhas mãos não estão atadas, não estão acomodadas. Eu não descansarei e não darei descanso para Deus. Clamarei de dia e de noite, até que a igreja do Senhor, o avivamento do Senhor, se levante, cresça, se multiplique e invada todas as nações. Eu determino, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O anticristo, o número 11, o satanismo, a magia negra, toda e qualquer obra do diabo, caia por terra. Vocês estão debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Eu estou salvo e sou mais do que vencedor. Se você crer, celebre. Uau! Sorabacanta rabacoto rabacof.